se acorrentar, te implorar pra não partir. Eu que sorri pra convencer que eu te amava. Quis me ajoelhar, eu quis olhar bem nos teus olhos pra mostrar que eu chorava, pra ver se adiava tua partida. Eu quis partir teu coração, eu quis gritar que o sofrimento me matava, mas eu me guardei por conhecer nossos defeitos. Respeitei teus direitos e frio e mudo apertei tua mão. Teu orgulho venceu e juntou seus pedaços do meu coração. Sobrou teu nome pra servir de rima num samba canção. Sentado num canto com meu violão, não sabe que escondo um sonho acabado em desilusão. Sobrou teu nome pra servir de rima no samba canção. Te acorrentar, te implorar pra não partir. Eu quis sorrir pra convencer que eu te amava. Quis me ajoelhar, eu quis olhar bem nos teus olhos pra mostrar que eu chorava, pra ver se adiava tua partida. Eu quis partir teu coração, eu quis gritar que o sofrimento me matava, mas eu me guardei por conhecer nossos defeitos. Respeitei teus direitos e frio e mudo apertei tua mão. Teu orgulho venceu e juntou-se aos pedaços do meu coração. Sobrou o teu nome pra servir de rima num samba canção. E quem me vê calado, sentado num canto com meu violão, não sabe que escondo um sonho acabado em desilusão. Sobrou teu nome pra servir de rima num samba canção.